4 aeronaves para transportar, de retorno a Ribeirão Preto, 4 horas e 40 de autonomia, tem 110 de câmbio. Autorizado, sabe? 4-1 Índia, ponte para Donosar 2, 18 metros, Donosar 2. 21 ajuste, ponte espera da 10, 18 metros, aí, 4 aeronaves, obrigado. Localizador total 9910. Total 9910, completa, chama a torre 118 decimal 6. Torre 1186 total. Salvador, bom dia, total 9910, estabilizado no localizador da 10. Total 9910, continua aproximação, reporte no externo, baixado travado, o altímetro 1021. 1021, reportaremos no externo, total. O azul 4069 é autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 130, graus com 13 nós. Agora o centro Recife, 122 decimal 8 e alterna em 126 decimal 0. Confirmando a frequência, 8-1260? Afirmativo. Muito obrigado, um bom dia. Saldo bom no 804, portão 10 para o curso da estrada. 04, autorizado, se estiver aqui na contato. Vai reportar tarde no 804. Isso para 2000 pés. O ajuste no 021 está autorizado a final ILS, é posto estabilizado. Espero desce para 2000, contará estabilizado no ILS X-ray da 10-3859. Passando externo, total 9910. Afirmativo, total 9910, curto na aproximação, aguardando apenas a pista livre. Já embaixo travada? Afirmo. Gente, aguarda apenas a pista livre e tráfego avistado. Total. Veículo 7, tocou? antigo no site Brasília 3800. Depois volume 7, decola a pista no zero com a direita. Saída boa, LF. Controle 580, sistema 8, funciona 5130. Apreciando no site autorizado para a direita 3800, beleza volume 7, né? Quando você for direito, saída na boa e leva. Controle 208, transponda 5131. Afim, reporta a pista aqui. Vai, uma proposta do 4, daqui a pouco. Tem livro pouso 990. Do 4069, chama agora o controle em 120, décima 8, decolou os 26. 208, bom dia. Identificação adicionada, sentido para 4.10, ajuste 0.21, chegada bom, é a 3.23. Controle Salvador, bom dia, Azul 4069. Azul 4069, contato radar na decolagem, sua Faroni 2V360, saída da El Leda Bridge. 360 da El Leda Bridge, Azul 4069. Paulo Gol no 804, para o táxi, 1975 a bordo, autonomia de 2 horas e 5 minutos, alterna Campinas. Autorizado o táxi, 4-1 no índio, espera do 902, QNH 9021. 4-1 no índio, o QNH 9021, chama a torre 186, 1 no 804. Total 9990 no solo de Salvador 28, direito a livrar, chama o solo no 219. 219, total. Solo Salvador, o total 9990. 9990, é que se Alfa Kilo parte 3. Alfa Kilo parte 3, total 9990. Boa Alessa, controle 120.8, cena 5133. 3858. 3859. Completa a minha torre 118 decimal 6. 3600. Pega o fone 3155133, já posso inspecionar. Boa Baixa trava aqui, ó. Tráfego avistado, livre pouso, pista 10, vento 140 graus com 15 nós. Gente, 2, 3, 8, 9, livre pouso. 7-8-8-0-4, bom dia, mantenha o ponto de espera, por gentileza. Mantenha o ponto de espera, visual para o tráfego. Zero quatro, ali mantém cabeceira 1-0. Ali mantém 1-0 no 8-0-4. Então 3259 no solo 34, direito 12, ano decimal 9. 293259. Azul 4069, chame agora Recife, 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. Só vai reportar 3259. 0069, prato, bom dia. Posição prevista no 2, 3859. 3859, salvo 4. 804, pode ver. Está com 180 a bordo, 3:58 no meio zero, na Galeão para o Sáquio. O número 07 aguarda depois de passear remoto no 2, na sua frente. Após a taxia 41 no Índia, ponte Perdão no 012, 2 metros, que é igual no 012. Perdão, ativo na guarda do Tanto. Após pátio Índia, ponte 386, no 02, no número 07. Ponte 337, GOB, 127. 3:40, alterna na conta. Autorizado, tá? Vou te esperar dar no 0228 metros, que é igual no 021, o da 0-3-0, informação Golfo, autorização para Recife. O Gol não 0-3-0, Recife, 3-5-0, Vitor 5-8. Recola a pista no 0, como se tira, sai da fuga, vem com o Caju. Controle 1-2-0, décima 8, adiciona 5-1-3-7. 3-5-0 aprovado, Recife, Vitor 5-8. Recola, está no 0, precisa da... Fuca, chama na casa 308, controle 1.37, o 9030 da Gol, tá no 01, reportará com o próximo. Correto, no bom foi. O 9030. O quadro de Índia, o mês já está próximo da quadro. Se é puxa, mano. Entro no 40 graus com 13 nós. Volume 07, bom dia. Mantenha o ponto para puxa, gentileza. Da posição Singer número 7, para a posição Singer, número 10. Autorizado, porta interna, o Mike César. Ok, sente, será feito. Ah, 3153, estabilizado no localizador, pista 10. Tá, 3153, completa, chame a torre, 118 decimal meia. 118 decimal meia, tá, 3153. Torre Salvador, bom dia, 3153, estabilizado. 3153, altímetro 1021, já embaixo travado? Afirmativo, baixado travado. Tráfego avistado, vento 140 graus com 13 nós, tem pouso autorizado, pista 10, cota 3153, 140 com 13 é o vento. Pouso autorizado, pista 10, 3153. E o Trip 5514, o senhor da informação Golfo. Esse Filo 4, Aracaju, 190, decola pista 10 com a esquerda, sai da Puca, em Caju. Controle 120, décima 8, aciona 5144. Após a passagem do tráfego, ele mantém cabeceira no 0, Gol no 607. Regimento correto, né? Bom, vou chegar aqui. Ou 1804. Chame agora o centro Recife, 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. Recife 125, 133, 25 no 804, bom dia. Gol 903001, portão pushback, estacionamento. O portão 1, aguarda. O gol 903001, número 2, por favor. Aguarda, na frente. Mike, olha, controle. Recola a pista 10, curva direita, desde a Tael, Leda Pris, controle 120, décima 8. Aciona 5140. Chama de Charliante, reporte de 1600 pés e após rotatório. Regimento correto, reporte de espécie de água, não sei. Salvador, gol no 7, para o táxi com 163 a bordo, 3 horas e 50 minutos, alteramos o campo. Autorizado, táxi e índio, ponte para o 102, 262 e Kringal 0021, gol no 7. Ei, direito para Índia, ponte espera, 90, 267, 5, boa, obrigado. Gol no 030, autorizado, estiver adicionado, na porta, pronto, táxi. Coordena com solo, companhia de vendas, parte de Índia. Ok, 9030, deixa o estacionar, vai coordenar para liberar o 9030. Direita 219, tá, 3153. Solo Salvador, bom dia, 3153, livrou à direita. 3153, 3, bom dia, táxi Alfa Juliette, Santa Meia Dúzia. Táxi Alfa Juliette, para Meia Dúzia, tá? 3153. Sete no cinco, Lima tem cabeceira no zero. Zero sete, decolado aos 47. Por gentileza, o Tério transponde para 5130, por gentileza. Decolo até zero. 5130, um transponde, o controle 120.8, bom voo, o voo no 607. Decola 30208, grato, bom dia. Flor Salvador, bom dia, voo no 607. Voo no 607, contato radar decolagem, sou para o nível de 360, saída da Euleda Brito. 360 da Euleda Brito, voo no 607. No 7 no 5 tem livre decolagem pistão 0, vento 140 graus com 15 nós. Decolagem 90, 7, 5 da vovó. Chama agora Recife, 128 decimal 8, alterna em 126 decimal 0. 128 260, tá 3517, obrigado, bom trabalho. Decola, chama o controle 120, décima 8, bom voo. 208, obrigado, bom dia, senhor. Controle Salvador, muito bom dia, voo 17 no 5, decolou no perfil Azul-Elefa. Voo 17 no 5, contato radar na decolagem, superou nível de 360, saída Arbo-Elefa. Isso, bem, 360. Arbor Elefa, 715. Papo Romeo Mike Charlie Anki, chame torre 118 decimal 6. 118 decimal 6, torre Mike Charlie Anki. Também a bordo, 3 horas e 20, alternando na calça.